que roube sua brisa. É desse jeito que nós testa. Quando os besouros vai na reta, é Taurus na caçada, altos com que vira velho. Mas chegou na quina, já tombou. E tambor que calça dundum, não fica que nem 22. Tá testando a fé, sobe, desce, migué. Talarico é, tá aqui o seu remé. Pra Coringa capa, circuitando de bandido. Foi unânime, o firma decidiu, tem que bombar o brito. E deixe que ele berre, chore diante do berro. Vou carimbar o passaporte dele pro seu próprio mérito. De Draga Schmitz, Rossi HC, Pistaurus Coach. De 12 engatilhada, clarão, voa miolo. Nem vem dizer que nada, porra nenhuma, cê sabia. Sua coroa bem dizia para craque, bolsa da tia. Infelizmente por conta decisão unânime, soma das cabritagens. 100 meus peixes, você altos derram. Bancando as putas no show do latinão. E fudeu, não queria que chegasse esse ponto. Só queria o que era meu. Infelizmente, firma, você não passou no teste. É desse jeito que nós testam. No é peito desse e três na que testa. Nós testa. Quando os besouros vai na reta, é Taurus na caçada, altos com que vira terra. Mas chegou na quina, já tombou. E tambor que calça tudo, não fica que nem 22. Os peixes nada, os peixes nada. As onças não pintou, nadou, nadou, morreu na praia. E os peixes nada, os peixes nada. Se as onças aí é mata, aqui na terra os peixes nada. Não vou morrer na praia, as onças não pintou e os peixes nada. Abortar a missão, deixar a onda derrubar o castelo. Se na quebrada das cartas, naipe 12, o mundo é dos espertos. Onde o veneno é doce, o errado é certo. Não quero obter fama, nada que faça cabeça. Fumaça sobe, os vermes tela, meu lugar almeja. Onde só o copo trinca, uma virtude de malícia, mapa de guerra declarada, frases distorcidas. Inveja é má, calma de porco, pedra no sapato. Tá no encalço, é boato, que fiz o que faço. O barato sai caro, meu santo é forte, é fato. Lombra de meia hora, até o palhaço chora. Faz-me rir, alecrim do verdim é a fonte dos prazeres, sabores mais doce o desejo esconde. Além do sol no horizonte, meu pote de ouro não vacila, não atravessa. É o no peixe, três na que testa. Nós testa. Quando os besouros vai na reta, é Taurus na caçada, altos com que vira terra. Mas chegou na quina, já tombou. E tambor que calça tudo, não fica que nem 22. Os peixes nada, os peixes nada. As onças não pintou, nadou, nadou, morreu na praia. E os peixes nada, os peixes nada. Se as onças aí é mata, aqui na terra os peixes nada. Então castelo é pretexto pra quem corre atrás das onças. Adianto aqui é osso, não sustenta então nem cola com os monstros. Firmo o bolinho, se toque o nequistel, aciono o sócio. Quero o sorriso do meu filho, os meus peixes traz é osso. Se não tem disposição, nem seu bagulho vai além. Até na minha mente, limite nas onças, garopa pra quem tem. Pique pro jogo, moleque, então vamos nessa, é desse jeito que nós testa. Um no peito e três na testa. Vou falar uma vez pra que você entenda. Quem faz e acontece no crime, vira e vira lenda. Desintera a família, sono é desse naipe que nós testa. Com a papa troca, lá vai besouro na reta. Taca fogo na nave que os covardes não atravessa. Não quero guerra, só tô na função pela numera. Mas não desacredita, está lá vista, cê já era. Cato os peixes, as onça, olho gordo. Não atravessa. Vala meu São Jorge, espada neles não me seca. Aciona as ponto com um nos peitos é e três na jeito testa. Que nós testa. Quando os besouros vai na reta, é Taurus na caçada, altos com que vira terra. Mas chegou na quina, já tombou. E tambor que calça tudo, não fica que nem 22. E os peixes nada, os peixes nada. As onças não pintou, nadou, nadou, morreu na praia. E os peixes nada, os peixes nada. Se as onças aí é mata, aqui na terra os peixes nada.